me dar um beijo como se fosse o primeiro. Como é gostoso te beijar, vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro e faz minha cabeça girar. Portal do Arrocha. Rafael Leal, a nova voz do Arrocha. Você despertou em mim um sentimento muito louco, e em seu beijo perco a razão. Já não consigo explicar, acho que estou infectado com o tal do vírus da paixão. E seus lábios têm a cura pra saciar o meu desejo. Eu quero mel na sua boca, vem correndo me dar um beijo. Primeiro, como é gostoso te beijar, vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro e faz minha cabeça girar. Meu amor, me dá um beijo como se fosse o primeiro. Como é gostoso te beijar, vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro e faz minha cabeça girar. Em seu beijo perco a razão. Já não consigo explicar, acho que estou infectado com o tal do vírus da paixão. E em seus lábios tem a cura pra saciar o meu desejo. Eu quero mel na sua boca,